Esses seus cabelos brancos, bonitos, esse olhar cansado. Meu amigo, minha amiga, conheça a Peixaria Orlando. Visite-nos na Avenida Castelo de Castro, 2641B, Janguru Sul. Aqui temos uma variedade de peixes para você. Cavala, serra, atum, pargo, cioba, guaiúba, camurupim, pirarucu, ariacó, mampará, tambaqui, âncora, galo, palombeta, xerelete, cavalinha, carne de charque, cará vivo e resfriado, filé de tilápia, filé de pescado, camarão sem casca, camarão com casca, entre outros. Vitórias. Na Peixaria Orlando temos também manteiga da terra, molhos, temperos e muito mais. Entre em contato conosco, 85 9 86 54 05 17, 85 9 86 54 05 17, e venha garantir o seu peixe bom e de qualidade. Aceitamos cartões de crédito e Pix. Peixaria Orlando deseja a todos um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Teu passado vive presente nas experiências. Meu amigo, minha amiga, conheça a Peixaria Orlando. Visite-nos na Avenida Castelo de Castro, 2641B, Janguru Sul. Aqui temos uma variedade de peixes para você. Cavala, serra, atum, pargo, cioba, guaiúba, camurupim, pirarucu, ariacó, mampará, tambaqui, âncora, galo, palombeta, xerelete, cavalinha, carne de charque, cará vivo e resfriado, filé de tilápia, filé de pescado, camarão sem casca, camarão com casca, entre outros. Diante do que... Na Peixaria Orlando temos também manteiga da terra, molhos, temperos e muito mais. Entre em contato conosco, 85 9 86 54 05 17, 85 9 86 54 05 17, e venha garantir o seu peixe bom e de qualidade. Aceitamos cartões de crédito e Pix. Peixaria Orlando deseja a todos um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo.